Responsável pela luz, pode apagar tudo. A partir de agora é putaria no escuro. A partir de agora é putaria no escuro. A partir de agora é putaria no escuro. Fica xerequinha, xerequinha, xerequinha. Fica xerequinha, xerequinha, xerequinha. Fica xerequinha, xerequinha, xerequinha. Fica xerequinha, xerequinha, xerequinha. Charles, toma no peito. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em sentar, pedindo pix pros caras que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em sentar. É difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em sentar, pedindo pix pro cara que é bigode. O responsável pela luz pode apagar tudo. A partir de agora é putaria no escuro. A partir de agora é putaria no escuro. A partir de agora é putaria no escuro. Fica xerequinha, xerequinha, xerequinha. Fica xerequinha, xerequinha, xerequinha. Fica xerequinha, xerequinha, xerequinha. Fica xerequinha, xerequinha, xerequinha. Show, melhor, sabe.